Alfa Índio, fazer os dois gol no 776. Solo gol 263 para o táxi. Mundo 83 a bordo, alternando Campinas, com 3 horas e 7 minutos. Copiado 37, Campinas 183, vai fazer o táxi ingressando no pátio 3. Chame o táxi foi Kilo para ingresso na aula. Pátio 3, reporta para ingressar no Kilo, gol 263. Salvador, boa noite, San 3197, Ponte Verde 28, pronto. San 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar, San 3197, cabeceira 28. Ingresso na Kilo 273. É livre ingresso, Kilo Alfa no Ponte Espera da Golf, chama a torre 283, boa noite, no 273. Kilo Alfa, Ponte Espera da Golf, com a torre 283, boa noite, até uma próxima, 283. Está 3197, decolado aos 2203, controle Salvador 119, decimal 8. 098, obrigado, boa noite. 3197. Está 3197, contato radar, suba ao nível 3. 60, saída Gole, transfer a volta. Ok, posição, curva à esquerda, interceptar 259 para Gole. Afirme, 3197. Pode curva à esquerda para interceptar 259 para posição em vão, que nos foi pago a manter a reta até 3000. Tem a reta até 3000, após estar autorizado o Gole. Ok, obrigado. Alô, gol 263. Prossigo no 263. Vou performar aqui, na Taxiway Alpha, bem próximo à entrada da Echo, tem uma deformação no asfalto aí, já começando um buraco, tá? Só pra informar vocês aí, fica atento. Ok, ciente, agradeço, confirmando então na Taxiway Alpha um buraco, uma deformação aproximando-se de um buraco na proximidade da Echo, é isso? Afirmo. Ok, grato, boa noite. Boa. Oi Salvador, muito boa noite, Bruno 263, depois de semana da Golf, pista pronto para decolagem. Bruno 273, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem, pista 128. É 3197, Recife 3325, alterno 288. Boa noite, obrigado. Uno 273, decolada aos Uno 0, controle Uno 19, decimal 8. 198, 273. Controle Salvador, Gol 1273. Gol 1273, contato radar, suba ao nível 340, saída gole, Eval. Subindo para o 340, foi instruído a manter a proa até 3000, confirme? Afirmativo, mantenha a proa até 3000 após gole. Ok, após 3000 gole, 1273. Solo, muito boa noite, Gol, no 613 no portão 2, informação hotel, nível 380, Brasília. Gol no 613, muito boa noite, eu tenho aqui já aprovado o 380, qual o nível solicitado? É o 38 mesmo. Ok, o no 613 está autorizado Brasília, nível 380, Upper Zulu 17, Aerovia. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída gole, transição Ofito. O transponder é o 5176, o controle opera em 119 decimal 80, contexto. E autorizado 380 via Presulo 17, decolada 28, à esquerda é a curva após da Gole Ofito, 5176 transponder, 698 controle, gol 1963. 1963, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamarei. Me chamando solo. Tá, 3603, gente do hotel, coordenar o nível 340 Guarulhos. 0 para Brasília. Ok, duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo. O TAN 3603, entendi que é o 340 para Guarulhos e o TAN 3561, 360 para Brasília. Os dois estão prontos para a cópia? Positivo, 3603. Então, 3603, está autorizado 340 para Guarulhos, Upper Whisky 50 Aerovia. E após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída gole, após posição Eval, após direto à posição Eudes. Transponder é o 5173, o controle em 1980, contexto. Aprovado 340 para Guarulhos, uniforme Whisky 50, decola da 28, curva à esquerda, perfil da gole, após Eval, direto Eudes. 5173 transponder, 198 controle, o TAN 3603. TAN 3603, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Reportará. O TAN 3561 na escuta para a cópia, 360 Brasília. Pronto para a cópia, 3561. 3561, autorizado Brasília, nível 360, Aerovia Upper Zulu 17. Após a decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. O transponder é 5401, o controle opera em 119.80, corteja. 360, na APZULU 17, decolando a 28, com curva esquerda, Gole, Ofito, 5401-198. Correto, 3561, chame pronto para o push e acionamento. Salvador, muito boa noite, Xané 6310, transfere o Palmas Hotel. Xané 6310, sua identificação, chegada a Cari, desça e mantenha nível 050. 050, a pista 28, confirma, Xané? Afirma, pista 28. Poderia confirmar os outros momentos, Xané? Juxo no 0, no 2. Como é que é? O vento, então eu poderia confirmar o vento? Trinta com 10 nós. Oceana 6310. Tá dando pro escudo. Good evening, Brasília Force 0118 Information Hotel. Brasília Force 0111, qualquer dente. Cari arrival sendo flat level 070. Could you repeat please? Cari arrival squat 4065, Brasília Force 011, crossing flight level 100 to flight level 160. Descent flight level 070. Cari arrival, Brasília Force 2011. Roger, clear descent flight level 070, Cari arrival, Brasília Force 011. Controle, Xané 6310, tudo uma informação aqui do nosso tá dando vento de 130 com 0,9, ok? O vento mais atualizado que eu tenho foi esse que foi formado, 230 com 10. Tô aqui na minha tela. Em tempo real. O cara tá comentando, é brincadeira. Ah, tá ok, obrigado, companheiro. O 4070 tá fazendo um pequeno desvio, já vai reaprovando o cara. Informa o término do desvio, azul 4070. Tem mais meia milha, já tá assumindo na chegada. 4070, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste 1012. 2012, azul 40. Autorizado ILS, forma estabilizada, azul 4070. Formará ILS, 4070. Salvador, o Stan 3, está no 8, 10. 3561, tá livre, puxa acionamento no portão 08, chame para o táxi. Livre, Salvador, 3858, informação real. 3858, ação de identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 080. Nível 080, 3858. Informação, nós checamos o metar da hora e o vento no metar é de 200 com 12. Falando sério? Sério? Para 070, da 3455. Da 3455, deixe manter a nível 060. 060. Brasil FOX 2011, confirme speed. Show side giro nosso. 3858, informe a velocidade indicada. 250 nosso, 3858. Estabilizando azul 4070. 4070, chame torre 118 decimal 3. 183, 4070, obrigado. 63110, autorizado 2000 pés via CARI, ajuste 1012. Informe estabilizado no localizador. Informe 2000 via CARI, vamos lá, estabilizando o localizador, será? Será. Olá, 2500. 3455, informe indicada. 2509, abaixo uma centena. Então, 3455, está autorizado nível 040, reduza para 2009, para sequenciamento. Caramba, pode ser 210? Afirmo, 210. 210. Para o táxi do TAM 3561 com 98 a bordo, temos 3 horas e 55, alterando com 3561, aguarde um instante para iniciar o táxi. Tem uma aeronave, perdão, tem uma viatura da Infraero fazendo remoção de animais na Alfa, que aguarde um instante. Aguardando. Brasília Pasto 011, do Sunset Level 060. Stan 060, Brasília Foster 011. Azul 4070, check trem, autorizado pouso, pista 28, o vento de 220 graus com 12 nós, ajuste no 012. Ok, baixou, travou, livre pouso, vento 220 com 12, azul 4070. Então, 3561, vai iniciar o táxi via pátio 3, chame antes da Taxiway Kilo para ingresso na Taxiway Alpha. Pátio 3, vai chamar antes da Kilo para ingresso. 20 milhas, o rumo nordeste é um Fokker 100 da Oceané. Gente, TAM 3455, dentro do tráfego a 20 milhas. Flight level 060, Brasília Foster 011. Brasília Foster, flight level 050. 050, Brasília Foster 011. Então 3455, informe indicado. Estou passando agora por 190 nós. Gente. Faço uma espera em repeat. Negativo. Gente. Chama 6310 indicado? 210, senhor. Para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 320, Xané 6310. 320, Xané 6310. Controle Salvador, Abjet 6727, boa noite. Brasília Force 2011, reduce speed 2009. 200, Brasília Force 011. Salvador aos 30. Vira pra gentileza na segunda à sua esquerda, na Taxiway Charlie, ok? A Delta tá com o pessoal da Infraero recolhendo os restos de pássaros mortos aí. Ativo, vai quebrar na Charlie, 4070. Afirma. Brasília Force, confirm speed. 190. Salvador, o 6737, mantendo 250 nós.